Paz do Senhor. Olha, eu creio que eu sou resultado da criação, não resultado da evolução. Deus criou o homem, e o homem, ele é fisicamente, teologicamente, humanamente, uma pessoa que tem identidade, um corpo que ocupa lugar no espaço, e ele tem uma alma. Só que o pecado acabou com tudo isso. O homem perdeu a identidade, o corpo vai morrer, a alma e o espírito estão escravos. Por isso Deus gera nova criatura. E o modelo que ele usa é Jesus, cuja identidade é a mesma sempre. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O seu corpo vence a morte porque ressuscitou. E a sua vida, o seu espírito, sua existência dura para sempre com Deus. Nova criatura é ser igual a Jesus Cristo. Você já é? Pense nisso. Deus te abençoe e até amanhã. Thank you.